Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade cria vergonha, vira felicidade. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Ainda te amo, mas hoje me dou valor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Você vai me pagar. Oh, oh, oh, oh, oh. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Sofro de ressaca, mas não morro de amor. Vem, vem, vem, Márcia Felipe. Forró da curtição. Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade cria vergonha, vira felicidade. Essa cama está morta.